utilizou a ILS Exchange, tá? 3305. 3305, completa final do procedimento ILS Exchange, torre no 8.95. Obrigado, bom trabalho. Frente. Boa noite, da 3305, está na final do ILS Exchange. Da 3305, vento 140 graus, 10 nós pelo 30, pista no 0. Autorizado o pouso no 0, da 3305. Salvador, boa noite, gol 1170, cruzando 230 até 1250, one tap. 1170, boa noite, essa identificação dispara 3 mil pés agora na proa de Duna, ajuste no 0 no 5, confirme sua velocidade indicada. Autorizado Duna, estou mantendo 280, solicitação do centro. A gente mantém a 280 nosso, segue como número 3 na aproximação, no entanto, tráfego número 1 já na final para pouso. E o tráfego número 2 estimando a posição Duna em mais 7 minutos. Engine 1170, descendo então pra, na cor de Duna, mantendo 2809. Controle Salvador, Janeiro 6224, tem informação alfa. Janeiro 6224, aciona identificação, desça para nível de voo 050, confirme sua indicada. 050, estamos com 3009. Janeiro 6224, redução 2509, segue como número 4 na aproximação, tráfego número 3 agora na posição de 1 hora, 1 2 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 200 para 3 mil pés. A gente prossegue para 050, estou confirmando o perfil da chegada. Autorizada para o ITAP, Janeiro 6224. Janeiro 6224, redução 2509. 46, canceladas as restrições em pelo, 2 para 2, meio pé, ajuste no 0 no 5, autorizado acionado o procedimento ILS-X-ray, pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Reportará, 2, 2, 4. Salvador é Portugal, 021 Alpha, boa noite, passa no Catavol 200, descende em Catavol 160. Portugal 021 Alpha, Skulk Identification, descent flight level 060 via Bonf Arrival. Ident, descent flight level 060 via Bonf Arrival, Portugal 021 Alpha. Toro 170, vista para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final do procedimento ILS, que saiu pista no 0 de Salvador, aposto estabilizado. Descendo até 2000 no 015, autorizado o procedimento, motor estabilizado, voo 1170. Tinha 6224, vista para 3000 pés, ajuste no 015, canceladas as restrições em TAP. A velocidade está a critério, segue a nave da Gol agora 11 milhas à frente. Já reduzido com 240 nosso, segue para 3000 no 015, cancelado as restrições, da Chanel 6224. Salvador, boa noite, voo 1888. Voo 1888, acena identificação, desce para nível de voo 050, está autorizado voar direto a Lagoinha, está presente para interceptar a chegada bom. A Lagoinha está presente, chegada bom, descrita o 050, informação Bravo. A Portugal Zero to 1 Alpha, descend to 4050 NH1016, cleared all restrictions ahead, cancelled all restrictions ahead, a Portugal Zero to 1 Alpha. Estabilizou. Bola 246, completa final do procedimento, torre no 8 decimal 95. 246, estabilizado. Bola 246, vento 150 graus, 79, tudo autorizado. Pista, bola já. Janel 6224, pode prosseguir para 2000. Entra para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado a final do procedimento ILS-6, reporte estabilizado. A velocidade está a critério para aproximação, segue tráfego da Gol 11 milhas à frente. Gente, no 0 no meio, na Flor de Dona, para o ILS. Poderia confirmar se está chovendo no aeroporto? Aguarde confirmação com a Torre Salvador, a princípio estava sem chuva, mas vamos confirmar. Gente, obrigado. Mas sem chuva, Chanel 6224. Matiu 6224. No 70 estabilizado. Afirmativo, Sereno. Até final do procedimento, torre no 8 decimal 95. 1-1-8-9-5, 1-1-7-0, agora acabou. Certo. Portugal 021 Alpha, descend to 2000 feet, KNH-1016. Cleared final X-ray approach, runway 10, Salvador report established on localizer. We are down 2000 feet, next call established on our left. O 1888, autorizado a descida para 4 mil pés, ajuste no 0 1 6. 4 mil pés, 1.16, 1.8, 8.8. Solos 44, siga via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, por 2, igual 1236, 4 com 1970, vento 150 graus, 49, pistão no 0 livre, pouso autorizado. Ele pouso na 10, igual 1170. Passando a identificação, voo direto e papo, desça para nível de voo 050. Foi pro voo no 970, direto e papo 050. Direto e papo, nível de voo 050. Mensagem pro voo 1970. Negativa, informação pro voo no 970, voo direto e papo, descendo para o 050, 50. Sim, essa é o 050, voo direto e papo, voo 1970. Azul 2707, acena identificação, desce para nível de voo 060, via chegada Bonf. É, para o 060, via chegada Bonf, Azul 2707. Obrigado, Oxaner 6224. Oxaner 6224, completa final do procedimento e LS que veio pistão no 0 de Salvador, torre 118, decimal 95. 1895, 6224. 47, chega de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, voo 1177. Portugal 021 Alfa, descend to 2015 NH1016. Cleared final Essex Ray approach runway 10 up Salvador, report established all localizer. Confirmando para o Gono 246, pode prosseguir para o gate 2? Afirmo, portão 02. O 1170, siga em frente, Juliette, portão 7. Juliet, portão 7, eu não sei de perto. Bono 9-7-0, confirma indicada. 2809, Bono 9-7-0. Bono 9-7-0 da Gol, resolução 2309, saiu como número, tráfego número 4 na aproximação. 2309, Bono 9-7-0. Bono 888, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-6, autorizado a final do procedimento ILS-UK, pista no 0 de Salvador, reposta estabilizada. Informo que são canceladas as restrições na posição pelo. Canceladas as restrições em pelo. Descendo para 2000 pés, no 0-6, é possível o golpe em Indiaserra? Bono 888 negativo em Indiaserra, autoriza a PROD Duna, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. Duna então, quando agora? Bono 888, obrigado. Júnior 224, solo 50, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, Júnior 224. R63 no 3, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 79. Além decola, R63 no 3. R31178, sem identificação, desça para nível de voo 070, via chegada Bomed 1. 070, Bomed 1, nossa 3178, pode voar, tá? R31178, aguarde. Port Bell 021 Alpha, complete final electric ray runway 10 of Salvador and contact tower frequency 118-95. 118-95, that's Port Bell 1 Alpha. 7-8, mantenha via chegada Bomed 1, saiu agora como tráfego número 4 na aproximação. Via 3-1-7-6. Portugal 021 Alpha, wind is 150 degrees, 08 knots. We are clear to land on runway 10. Clear to land on runway 10, Portugal 021 Alpha. 970, desça para 3000 pés, ajuste no 0-6, canceladas as instruções em etapa. 3000 pés no 0-6, canceladas as instruções em etapa. 970. Na 3 de Clou 53, chame 298, novo. 298, boa noite. 198, graças, bom final de noite. Boa noite, eu chamei a 3-1-3. 3-1-3, boa noite, está sob contato radar, sobre o 3-6-2-0. Após 2000 pés, eu vou direto ao ESA, após o ESA, motivo. 2000, direito Leda, Leda Mótico, acionar 360, 6303. 707, desça para 4000 pés, ajuste no 0-6. 4000 pés, no 0-6, ajuda 707. 38 para o localizador, curva esquerda para o 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, chama estabilizado, 888 da Gol. Zona 78, desça para nível de voo 050, redução de velocidade para 2109. 050, bem, até 210, então 3170. 970, autorizada final do procedimento ILS, XAY, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado, reporte estabilizado no ILS, XAY, no 0, no 0 no 6, voo 970. Azul 4, correção, azul 2707, controle. Diga. Em condições de manter a presente velocidade até a posição pelo para o sequenciamento? Sim, o 2707, mas a frente vai ter que reduzir para 2509. Gente, então mantenha 2509 até a posição pelo, azul 2707. Então, manter 2509, o azul 2707. O 1888 já visual com a cabeceira no zero? Completamente só. Completa final do procedimento, torre 1-8, decimal 95. Torre 1-8, 95, boa noite, voo 1-8-8-8. Boa noite, do Salvador, voo 1-8-8-8, ILS. Boa noite, voo 1-8-8-8, vento no 40 graus, com 7 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, nono 0, voo 1-8-8-8. Possibilidade de voar a Mótula, eu também a 3-1-3. 3-1-3, no Xanel, aguarde de coordenação com o Centro Recife. Não se escuta, também a 3-1-3. Xanel 6313, autorizado, direto Mótima. Direto Mótima, 6313, muito obrigado. Zona 78, estação de operação, mantenha presente para o limite ao localizador, desça para 4000 pés, da Justa no 0, no meio em Salvador. 096, 4000, mantenha pro limite ao norte, está 3172. Azul 2707, canceladas as inscrições em pelo, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 16. Aqui, cancelada a restrição, desce para 2000 pés, 10, 16, o azul 2707. Estabilizei, LSX-ray, gol no 970. Voo 970, completa final do procedimento ILSXAY pistão 0 de Salvador. Chame a torre 118 decimal 95. 295, boa noite, voo 970. Boa noite, doutor, solo 5, chama no 2 anos, palavra. Voador, é o gol 970, boa noite, estabilidade, LSX-Ray, então 1-0. Voador, no 970, vento no 40 graus, 62 de nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, gol no 970. Zona 78, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. 78. Torre, boa noite, azul 4980, ponto de espera, assisto no 0 pronto. 90, mantenha o ponto de espera. Mantendo, azul 4980. 4980, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Quem agradece a linha e mantém o azul 4980, pista no zero. Ajuste no zero no meia para o localizador, cuja direita para 070, reporte estabilizado. Confirmar o TAP 3178. Termo, TAP 3178, desce para 2000 pés, ajuste no zero no meia. Agora para o localizador, direita 080. Direita 80, 2010, chama estabilizado, TAP 3178. Estabilizou, azul 2707. Azul 2707, completa final do procedimento ILSXAY, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, azul 2707. Torre Salvador, azul 2707, na final, 7 milhas. Aeronave 70, solo 03, siga via Kilo, posição 1 Lima, parte 3. Kilo 1 Lima, parte 3, voo no 970. Azul 4980, autorizado de acolar, pista 1-0, vento 130 graus, 62 de nós. Kilo de acolagem, azul 4980. Azul 2707, boa, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 130 graus, 62 de nós. Continua a aproximação, azul 2707. 707, pista no zero, livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso azul 2707. Estabilizado? Afirmo, não localizado. Completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 295, tá, 3178. Azul 4980, controle. Noite 4980, estação de contato radar, já para 3, nível de voo 350. Após 2 mil pés, vai direto Jama, após Jama Aracaju. 2 mil pés, Jama Aracaju, 4980. 979. Aguarda a autorização para pouso, está Savana proa 10 por 15 milhas. Gente, vai ser, o desvio ocorrerá na presente proa, 4980? Afirmo, já está indo para a proa norte. Gente, aguarde coordenação para voar direto a Aracaju. 7490. Solo 07, Romeu 2109. 2109, azul 2707. 18. Quase vivo, Romeu Fox 018, azul 4980. Mano, na proa de do Romeu Fox 098, azul 4980. Gente. número 6224, por gentileza, coordenada Aracaju 230. Tá. Gente, chama o solo que será coordenado. O 230, o solo está em 121 nesse momento. Ok, vamos em 129 com o solo, obrigado. Azul 4980, chame Recife na 2085, alterna na 2545. 685, 2545, boa noite. Salvador, boa noite, o TAM 3305. Está se aproximando do ponte, cara. Dá um lugar, mano. Boa noite, TAM 3305, autorizado a linha regular. Pista no zero, vento no 30 graus, meia dúzia. Autorizado a alinhar e decolar, dá no zero, TAM 3305. Não sei que chame 198 por vez. 198, obrigado, bom trabalho. Olá. Salvador, boa noite, TAM 3305, passando agora 1700 Pucajá, Maracanã. 3305, estação de contato radar, siga para o 330. Após 2 mil pesos, vai direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Após 2 mil, direto Jamo, após Aracaju, 3305. O 3305 vai manter a proa 125 já. 125 para evitar formações, aproximadamente 25 milhas. Instant 3305, autorizado desvio, reporte alterno. Reportará. Voando na prova do Romeo Fox 018. Ok, só um momentinho. Pode desvia, 3305. Ok, obrigado. Controle, OTA 3305. 3305, prossiga. Ok, dá uma formação pesada à esquerda aqui. A gente vai ter que manter para o 105 20 milhas para depois curvar à esquerda, ok? Gente, o 3305, não tem condições nem de voar na proa 080? Ah, negativo, ainda não. 080, dentro de mais 15 milhas a gente vai ter condição. Gente, o senhor então mantém a proa 105, reporte em condições de curvar à esquerda. Se o senhor não tiver como voo fixo, a gente vai vetorando o senhor até o senhor enquanto a manobra for local. Ok, 7. Três zero cinco. Tudo mantém a nível de voo 330. Está presente, passa por frequência do Centro Recife. 12685, alterna 12545. Recife 12685, 2545,